das 10, escuta. Ô, Zedir. Atenção. São 5 suspeitos andando no moto. Placa de Brasília. Estamos na escuta. Qual é a acusação? Acusados aí de queimar um indivíduo na... Começa da W3. Verifique pra mim, por favor. Vamos verificar. Tá certo. A violência é um fato corriqueiro, repetitivo, onde o conflito é sempre o mesmo. Polícia, bandido, gente pobre, sem sorte, ladrão e nordestino, todos desempregados, futuro sem destino. E os políticos falam sempre, querem muita calma, mas depois que se elege arrancam sua alma. Insanidade, incompetência, tudo isso me impressiona. Pelo menos em Brasília é assim que funciona. Aí, muitos dizem que só existe crime nas periferias. Presídios lotados, pra eles é a nossa marca registrada. Mas quem não se lembra do que aconteceu em abril de 97? A playboyzada louca, a violência da elite. Algum tempo atrás, notícias da televisão mostraram cenas absurdas, crimes sem razão, onde os autores principais não éramos nós. Sempre manchete das TVs, colunas dos jornais. E sim, o outro lado da verdade, playboys da cidade, filhos das autoridades. Mas aqui, nem sempre quem mata é o favelado, pois a elite do DF também tem seu lado, que ao contrário do que pensam é o pior possível, mostrando um ato criminoso inadmissível. E não precisa roubar nem saquear pra viver, mas fazem coisas que eu pensei que nunca fosse ver. São caras bem vestidos, sem perfil de bandidos, com tudo ao seu redor. Educação a melhor, mulheres a seus pés. Motivo que algum deles tem pra se revoltar, tirar a vida de alguém. Não dá pra entender, o assunto é muito sério. Descubra você mesmo a solução do mistério. Muitos não pensam assim, acham que foi brincadeira. Dia do índio 19 numa terça-feira, comemoração tão pouco festejada. Seu corpo queimando debaixo de uma parada. Todos eles ali observando, se deliciando ao ver um corpo queimar. Não dá, não dá, não dá, assim não dá. A violência dos playboys é de arregaçar. Será que é delinquência, abuso do poder? Será que é liberdade ou puro prazer? Ou será que é pra mostrar como se deve matar? A covardia foi tanta, não deu pra segurar. Mas esse tipo de coisa que ninguém permite, ainda se não menosprezam a nossa elite. Cinco moleques otários que nada tem na cabeça, se divertindo à noite, queimaram um ser humano só porque eles pensavam que era um mendigo e achavam que a palhaçada não ia ter perigo. Só que se fosse algum deles que estivesse lá, nesse momento não teria uma história pra contar. Mas é aí que eu reflito no pensamento dos caras. Eles não tão nem aí pra quem não é da sua laia. Agora pare e pense se existe a consciência, quando o melhor é praticar um ato de clemência. Infelizmente somos alvos do sistema falido, onde a justiça só condena o menos favorecido. Mas a partir de agora começa a se preparar. A preboizada tá solta, tão prontos pra te matar. Será que é delinquência, abuso do poder? Será que é liberdade ou puro prazer? Ou será que é pra mostrar a morte mais uma vez? Só que a lição acabou e o alvo são vocês. Ah! Chaves e Tomás Oliveira alegaram que tinha sido uma brincadeira sem intenção de matar. Hoje, eles aguardam julgamento na prisão.